新宿の東側。 Papatango, Victor Charlie Hotel, acione identificação, vai na proa Diamante, desce até 4.000 pés. O ajuste no 014. Juliette Lima, controle 120.8. Controle Salvador, boa tarde. Papatango Lima, Juliette Lima. Papatango Lima, Juliette Lima, mantenha a frota a 3.000 pés, após 3.000 vou direto o Jamo e suba para nível de voo 350. Imagino, vai manter a proa até 3.000, cruza 2.000, depois de 3.000 Jamo e autorizado 350. Lima, Juliette Lima. Para o Galeão? Guarulhos, nível 3650. Sim, Xuxa, 6355, informação hoje que ele impulsa. Aguarda um minuto, qual vibra para a saída da EL? Aguardando a preparação da EL. Já vem autorizada a Nero manter a pista no gato. Salas 47, direita, 219. 219, 62. Lima, Juliette Lima, faz desvio, vai direto de Jambo. Faz desvio, Jambo. Quando possível, poderia coordenar a posição de par pra gente? Entra, guarda coordenação com o centro Recife. Número 2 pra Copa Lima, Serra Vista. Fala, Gomero, já. Fala, Gomero, já. 620, chamou o sol? Afirma, livrou. Segue CV Alfa, reporte 22 Juliette. Eu posso dar 22 Juliette, 620. Tango Lima, Juliette Lima, após o desvio autorizado, Zipa. Obrigado, após os desvios e pá, viva Juliette Lima. Ah, Romeu, hoje está mais que deu de informação. Hoje tem curso, confirmou mais que se encontra, por que ele é fã? Autorizado a galera manter pistão no zero. Galera, Mateus, 6321. Sim, número 3 para Copa Guarda. 6327, pode iniciar agora? Afirma, China 6327, a Banda acabou de liberar a retaguarda e inicia o pushback, reposta. Autorizado o push? Autorizado o pushback, reposta. Será? Tá, tá. O China 6355, copia. Contato radar. A 3 milhas sudoeste de Salvador, mantendo os corredores visuais, descida a critério e ajuste no 014. Reporte passando Vera Cruz. 3-0-8. Desceu o dial. Guarulhos, decola na primeira curva direita da 10 na Dael, tirando o verão, depois morte. Controle saída 208, transporte de ponto em 4, posicionamento 6375, entrando posição 7. Posicionamento 6355, saída da EL, transição ótima, da EL, Leda Mote. Da EL, Leda Mote. Posicionamento 6355, confirma a rota copiada, é a mesma que você tem? Afirmativo, serviço. Temos aqui 360 até Dael, Leda, Mótica, depois Zulu 10. Depois Taubaté e a chegada lá em Guarulhos. Gente, é que nós estamos tendo alguns problemas com algumas rotas preferenciais para Guarulhos, por isso o questionamento. Protegimento correto, reporte pronto para o pushback no gate 07. Sim, serviço. Chamaram os outros recordes. 620, após o início do táxi da Avança, Avianca inicia a correção. Prossegue com o táxi, ingresso VGBS para o Guia 04. Após a Avianca, VGBS 24, passou 620. Salvador, o 097, informação Oscar, destino com o fim para a cópia. Dono 097, número 3, para cópia, informação papai em curso, aguarde. Gente, papai. 308, controle, obrigado, vó. Está com 16 a bordo, 320, de autonomia alterna, Salvador. TaxiV Índia, ponto de parador em 18895, altímetro no 014, bom voo. Gente, no 014, o Xander 6327. Blank Delta, número 2 para cópia, mantenha, escute e aguarde a cópia. FR9, NTD Zulu. NTD Zulu, cara. Gente, desça para 2.000 pés, com ajuste no 014, autorizada a sinal NTD Zulu, reporte para cima do não. Avisa na escuta. Confirma o nível solicitado. Autorizado nível 080, decola da 17 com primeira curva à direita na saída coral. Transponder 5147, controle 120 decimal 8, confirmando autorizado destino Serra Serra, Quebec, Zulu. Saída coral. Cinco no 47 é o transponder. O destino é Serra, Serra, Quebec, Zulu. Cinco no 47 é o transponder. Salvador, boa tarde. Chamei 327, mostrando o 0 pronto. Eu chamei 327, autorizado, galera, e manter pistão no 0. Me mandei o 0, 327. Queria falar de chamando no 95, altímetro no 0, não faço o morro. 0 decimal 3. 0,8. 008 na 31, 5. Confirm to go. Oceanair 6227, sending 13, pushback and setup clear. Oceanair 6227, clear to push and start report ready for taxi. Clear to push and start report ready for taxi. Lima, Juliette Lima, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. O 3175 pode mandar o meu presente? Então, 3155 autorizado, direto da EL. Ah, eu obrigado, 3155. Patango Lima, Juliette Lima, controle. 37, decolagem autorizada, vento no 30 graus, 62 nós. 37, livre decolagem, 6327. Controle 1 no 20, decimal 8. 7, Unifão só está ciente, tudo em condições de desastre, nível de voo no 05, reposta atendida. Para o acionamento do táxi de decolagem, chama a torre 1 no 8 do som 958, metrô no 0 no 4, morro. Chama a 6321 autorizado, direto a Lefa. Direto a Lefa, 6321. Voo 1796, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Recife 25 no 1, alterna 2235, vou no 796, obrigado. Esse uniforme papá, confirme o tipo de equipamento? Tá, 182, Juliette uniforme papá. Tente, copiado. Controle de 1208. 1208, Arsene 6327. Controle de Salvador, boa tarde, Oceana 6327, decolado, cruzando 1.400 pés, escuta. Oceana 6327, contato radar, suba para nível de voo 180, voo direto Coral. 180 na proa de Coral, Oceana 6327, grato. Então, 3676, acione identificação via chegada Mari, desça para nível de voo 050. 050 via Mari. Sander via 3.1, solicita de via esquerda para a informação por 80 milhas. Você na EMEA 321, ciente, copie na PRO. Na PRO 255. Ciente, copiado. Charlie Hotel estabilizado. Vitor Charlie Hotel, chame torre, frequência 118, decimal 95. Muito obrigado, bom trabalho, senhora. Obrigado, bom curso. De Papa Tango, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, continua a aproximação, vai dando autorização sua esposa, altimetro no 0, 1 no 3, pista no 0, molhado. Sim, para 1 no 7, será o número 1? Sim, ativo, para 1 no 7, ou para 1 no 0, o número 1. Está presente e propõe modificar. Faz pela direita, 17. Você está visual, Vitor Charlie Hotel? Confirma. Gente, então, o plano de instrumento cancelado agora é o 58, Vitor Charlie Hotel, autorizado, base pela direita da 17. É a porta de base para a final. Com ajuste no 0 ou no 3. Charlie Hotel. Aí, dá a voz 1 ou 2. A voz eleva e conforme o plano. Com base 21, 208, na posição número 9. 097. Bono 097, protegimento correto no gate 09, reporte pronto para o pushback acionamento. Ground Oceanair 6227,

Reporte no ponto de espera da táxi aeótica. O Oscar Mike Delta, altímetro no 0, no 3. Gira a base para final com o trem baixado e travado. Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, pouso autorizado, pista no 7, molhada. Altímetro no 0, no 3, vento 120 com 5 nós. Hotel. Controle Ocean Air 6327, solicita com final nível 220. Na 6327, mantém ainda o nível 180, aguarde coordenação. Gente, aguarda, 6327, grata. 6155, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 12835. Para o 0351251 e a secundária 1218. 1218,35. Muito obrigado, 0315. É 327, autorizado, nível final 220. Gente, grato, 220, autorizado, 6327. Gente, mantém a posição, acho mais grato. Vitor Charlie Hotel, solo 1800, qual parte? Gente, backtrack autorizado, ao livrar a frequência de... Acho que o Max Delta autorizado alinhar e manter pistão no 7. Lima Serra Victor, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Oscar. Altímetro no 0, 1 no 3. Good afternoon, Oceanair 6227, holding short, runway 10, ready. Oceanair 6227, good afternoon, clear to line up, runway 10, wind 160 degrees, 05 knots. Clear to line up, runway 10, Oceanair 6220. Oscar Mike Delta, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 1620 graus, 5 knots. Autorizado no Papai Romeu, acho que é mais Delta, decolado a 03, segue o corredor Xé, vertical do farol de Capão, chama o controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, de volta, acho que é mais Delta. Lima, Serra Victor, complete o alinhamento da pista e mantém a posição. Controle Salvador, Papo Romeu, Oscar, Mike Delta. Oscar, Mike Delta, suba e mantém o número 7, corredor Axé, informe no Fora da Barra. Vai tomar a Fora da Barra. Se autorizar o DCT para Manati, mil pés, Oscar Mike Delta. Se autorizado direto Manati, ou no mil pés, Oscar Mike Delta, informe livrando a CTR. Informar a livrando a CTR, Oscar Mike Delta. 3676, está autorizado ao final do R9, foi para o Sierra Vita 366 da presente, desça para 3000 pés com ajuste no 0 no 3. 3000 no 0 no 3, na proa do 366, então é 3700. Vai seguir 220-6327. Repetindo na 6327, mantenha nível 220 e aguarde a transferência de comunicações. Aguarde a transferência, 6327. Departure control, good afternoon, Ocean Air 6227. 6227, good afternoon, we have contact on the departure from level 360, directly fly direct Leda. Fly direct Leda, fly for level 360, Ocean Air 6220. Correction 6227. Controle da 3.6, poderia confirmar o time? Ajuste padrão, no 0 no 3. No 0 no 3, obrigado. Controle o Papai Romeu Zulu Delta Lima, 0 a 3. Tarde, Zulu Delta Lima, desça para 1.500 pés na proa de Paris para ingressar no corredor Interlagos. O ajuste no 0 no 3. 1.500 Paris, o Zulu Delta Lima. Linha 327, já coordenamos seu tráfego após Coral, você vai voar Ilkov. Após Coral, pro aqui? Ilkov. Ilkov? Firmo. Obrigado. 3676, prossiga para 2500 pés, informa o tráfego na sua posição de 10 horas, 7 milhas com rumo nordeste, mantendo no 1.500 pés. É um Romeu Victor 1-0. Excelente, traço 3.676, desce para 2.500. Lima Serra Victor, após decolagem, vai manter proa até 2.000 pés. Após Coral. Afirmativo, após Coral. Decolagem autorizada, pista 7, vento 1.50 graus, 5 nós. 20 minutos, confirme a alternativa? Gente, taxia via Pate 1 no Índia, ponto de espera, chama tu e 1 no noite, decimal 95, altímetro no 0, no 3, bom voo. Taxia via Pate 1 Índia, bravo, 18, 9, 5, 4, 8, 0, 9, 7, 0, 9. Controle em Salvador, parceiro cardeal Batalha, passando o vídeo da Índia, Júlio. Tarde, Victor India Juliette, mantém o 1.506 com ajuste padrão, na proa de Paripe para ingressar no Interlagos. A Torino mantém a presença toda, que já dá uma formaçãozinha ali na altura do Paripe, então? Temos, está autorizado, desvio, Victor India Juliette. Valeu, muito grato, está mantendo 1.500, tem 0.62 a bordo, com 0.160 a bordo. É o India Juliette. Obrigado. Doutor, muito boa tarde para Patago Lima, Serra Verde. Patago Lima, Serra Verde, está em contato radar, chegou para o nível 080, direto Coral da presente. Presente, Coral. Formei o Zulu Delta Lima, da presente foi pro da Seasa. Seasa, o Zulu Delta Lima. Final de serviço, 3676. 3676, completa final, chame a sua, Salvador, 118, decimal 95. 295, boa tarde. Pronto. 097, mantém a ponte, cara. 097. Salvador, boa tarde, 3676, final da pista 10, baixei o travou. 3676, ponto autorizado, pistuna 0, vento 170 graus, 04 nós, pistuna 0 molhado. Sente, eu imposto, 3676. Autoriza-me para o Vitor India Juliet. Autorizar a descida para 1 mil pés, Vitor India Juliet. Controle. Mandou o Juliet uniforme papá, tá pronto para o lançamento. Estou passando o Juliet uniforme papá, o senhor coordenou na frequência livre? Afirmo, está coordenando agora na frequência livre. Vai estar somente a critério, Juliet uniforme papá, informe para a descida. Chamada para a descida. Chamado de pouso, Oscar Mike Delta. Autorizado a Lélio, mantém no zero. No 097, após a passagem, aqui mantém. Meu Zulu Delta Lima, tá visual com campo? Afirmo. Oi, Salvador, 118, decimal 95, Zulu Delta Lima. 118, grato. Salvador, uma boa tarde, o Papa Romeu Zulu, Delta Lima. Papa Romeu Zulu, Delta Lima, autorizado, final do ano 7, aguardando a autorização de pouso. Gente. Loli, Salvador, o Juliette, o Papa está pronto para iniciar a descida. Confirme, Juliette, no Papa? Está pronto para iniciar a descida. Entendi. Deixa em condições visuais, o ajuste no 0 no 3, Juliano Papá. Pá. Ciente. Cleaner, será que o chame 6314? 6314, information Papá, send by to Papá. We have Papá, we are on position number 5, send back. Passagem, azul 4166, passando agora 200. Do 4166, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível 050. Via chegada Mari 050. Após ETAP, voamos o 366, senhor? Após ETAP, Serra Vitor 366 para a final do RNAP. 366 é final do RNAP 4166. Xanair 6227, contact now Recife Center, frequency 125.1, if unable, 128.35. Xanair 6227, now Recife Center, 125.1, if unable, 128.35, thank you. Tuna 097, decolagem autorizada, pistuna 0, vento no 50 graus, 03 reais. 097, após 128. Juno Delta Lima, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 50 graus, 3 reais. Livre 17, Juno Delta Lima. Campa Vespa, Índia Júlia. Índia Júlia, chama agora a torre, Salvador, 118.95, Itabopouso. 118.95, grato, cara. Doutor Juliette de Papapá, passou o 045. Índia Juliette no Papapá, confirma o estimado de homem, qual? No padrão, proa da onda 7, grato, Júlia. Da 3676, taxi via Alfa, Juliette até o gate correção. Mantente da Juliette, aguardará o táxi do Airbus da Avianca, após prossegue via Alfa Juliette até o gate 09. Mantente da guarda Avianca, Alfa Juliette para o gate 9, da 3676. Táxi, o Chanel 635170, boa. 5 horas e 4 minutos, canhão. Confirma o Belvê? Bem, taxi via Fátima no Índia, ponto de espera chamada Torre 1-8-95, altímetro no 0-3, bom voo. Fátima, Índia, ponto de espera 2-8-95, 3-8-5, 3-8-5, obrigado. Positivo, voa direto Luiz Eduardo. Épi Lima Ferro, Vitor. Sendo Lima Serra Vito, confirme a proa ideal para o destino da presente. Na presente, 307. Lima Serra Vito, na presente, está autorizado direto o destino, Lima Serra Vito. Direto do Lima, obrigado. Azul 4166, voe direto Serra Vito 366 da presente. 366, 466, obrigado. Vitor Índia Júlia, pouso autorizado, pistão 7, vento variável 029. Passou e travou na fábrica, 7 do vento, Lívia na 7, Índia Júlia. Controle igual no 097, abre 15 graus da esquerda. Esse está livre de desvio. Livre de desvio. Azul 4166, confirma em razão descida. Você no 2000 agora, 4166. Toma tráfego na sua posição de 2 horas, 15 milhas, com deslocamento noroeste, cruzando agora o 70 em subida até o 080, um Bravo Echo 58. Ok, tem notificação não visual com 4166. Estou puxando start, cleared due to Petrolina, flight level 340. Take off runway 10, after for takeoff left turn, Momo departure after name in position, Upper Zulu 20 is first airway, squawk 5430 and Salvador approach frequency 120.8. Equator destination level 340, taking off 10 with a left turn on moment in transition, Upper Zulu 20. 5430 on the squawk 1208, push second start number 5. Push on 96314, read the back correct, stand by to push and start. Bye-bye. 190. Bom dia, Salvador. Xaname 6356.010, está pronto, vai para lá. Xaname 355, autorizado. Aliás, decolar, turno 0, vento no 50 graus, 049. Aliás, decolar, turno 0, Xaname 355, vem. Está tudo bem. Serra Vitor. Do 4166, deixa para 2500, pés, o ajuste 9093. 1013, 2500 pés. 4166. Ali, Alfa Fox, confirme sua procedência e destino? Charlie Alpha Fox. Obrigado, Gidão. Gente, está autorizado para seguir a parte da pista. Tango Lima Serra Vitor, confirme o ponto de cancelamento e o seu estimado de pouso. Dentro de 30 segundos, com a manhã, pode ser? Temo. Pouso 097, chama agora Recife na frequência 1260 e alterna 128.8. 1260, 1288, gol 1097. Adião 06, prossiga. Obrigado, Guardião 06, confirme a sua altitude e pessoas a bordo. Controle 1208. 208, controle, tirei minha 355, velho. Controle Salvador, Xané 6355, cruza no 1700 pés, perfil da El. Xané 6355, boa tarde, está em contato radar, subiu para o nível 360, autorizado direto Leda. Nível 360, boa Leda, Xané 6355, obrigado. 4166, está autorizado a final do procedimento, informe estabilizado. Tomará estabilizado, 4166. Controle Lima Serra Vitor, informe o pouso 2033 e o cancelamento Barreiras. Está em Barreiras, estimando o pouso 2033, copiado, Lima Serra Vitor. Serra Vitor. Salvador, boa tarde, Tran 323, paciente da Papá 908, autorização com fim. 35, aguarda, cobre para Confins. Informação Papá, prepara a saída, era Boruno. Boruno, tá 3, tô 3. Tchau, Leão, Papá. mantenha a linha do litoral 510, o ajuste no 0 no 3, aguarde a transferência de comunicação. Alfa Fox autorizado, porém aguarde a ultrapassagem do Embraer 190 à sua retaguarda, indo para a final do RNAV. Alfa Fox, acione código transponder 0152. Descida para 500 pés do avião 06. O Fox está autorizado o cruzamento da final da 10 antes do marcador externo de Simbra. O 4166 completa a final do procedimento, informa o helicóptero 510 na sua direita, que irá efetuar o cruzamento do eixo da final da 10, e chame a Torre Salvador na frequência 1118.95. 1895 agora com a Torre Azul, 4166. Sente no colega. Obrigado, até a próxima. Torre, boa tarde, Azul 4166, final estabilizado, campo à vista. Azul 4166, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 05 graus. Liga com os Azul 4166. Charlie Alpha Fox, chama agora a Torre Salvador, frequência 1118.95, Itambo Pouso. Ah, obrigado, bom trabalho. Corre, boa tarde, Papa Romeu, Charlie Alpha Fox. Prossegui para Enmate, Alpha Fox? Ah, sim, senhor. Teste da presente, está autorizado. Prossegui direto para Enmate, Alpha Fox, aposta no solo controlado, 140 graus, 5 nós o vento na aeronave. Controlado, controlado, Charlie Alpha Fox. Peso 190, correção. Na aeronave mais foi peso 190, primeira via após por baixo conforme rota. Transponder 5435, controle 120, decimal 8. Só confirma o nível autorizado? 360. Estimativo, 360 autorizado. Decola 90, curva direita, da aeronave Mótiva. Após Mótiva, rua por baixo. 5435 no transponder 1208, 3233. 3 235, primeiro aerovia que interceptou, peso 190, após pulbado, conforme rota. Peso 190, pulbado, peso 190, depósito, 3235. 3235, contagiamento correto, ninguém de 08, reporte pronto. Está pronto já para o início, puxa o chamamento, 3235, já ouvi. Sim, autorizado, reporte tarde. Contratação 3235. Azul 4166, sala hoje 28, direita 1219. 219, bom dia. Bom, no 620, autorizado Recife, nível 370, de pausa 10, com primeira curva esquerda, na saída Cuca, transição Caju. Depois do 17, a primeira aerovia, após conforme rota prevista nos anos de voo. Transponder 5443, controle 1-2-0 de cima 8. Era com a esquerda, saída Pouca Caju, depois da Pedro no 7, conforme o plano 5433201, para conta próxima, chegou no 620. Lua no 620, Pouca, Jama, Pai Jama Caju. Já foi coordenado com a empresa? Caso seja no pátio, tem que ser coordenado com a empresa. 4166, ataque civil, foi Juliette Delgate 03. Alfa Juliette 3. O nome é 20, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento? Chip, frequência 1251 e alternado 128, decimal 35. 1-2-8-3, Chanel 63, boa tarde. Boa tarde. Corte frequência de Alfa Fox, Salos 3-0, boa tarde. Chanel 6-1-4, Airborne S-2-9, 1-2-0.80, Salvador de Baixo. 1-2-0-8-0-4, Auto control, believe me, Ocean 63 on far passing 100, 500, climb 340. Ocean Air 6314, good afternoon, radio contact on the passive ground level 340, direct lead flight direct Cogibo. 340, flight direct Cogibo, Ocean 6314. Azul 2718, viu a esquerda, vai dar uma formação para a... Está livre desvio, Azul 2718. Após o desvio, prossegue para a proa do... Pode 4368. As condições, após o desvio, veio o Serra Vita 366, o Azul 2718. Sim, após 366. Tango Lima Sierra Vito está agora 55 milhas oeste de Salvador. Tem um serviço radar encerrado. Mateus 080, chame Recife para informação de voo e alerta. Frequência 1260 e alterna 1128, decimal 8. Avião 06, chama agora a torre em Salvador, frequência 1-18, decimal 95. Andrew, 95, né? Torre Salvador, meu boa tarde, é o Guardião 06. Boa, Guardião 06, prossegue direto para o pátio do Gré? Afirma. Gente, aposta na curta final, Guardião 06, o altímetro no 013. Passar na curta final, Guardião 06. E aí, você me escuta? Ok, então o helicóptero agora da polícia vai prosseguir direto para a parte do Greg, que é nas proximidades. Fique atento, ok? Gente. Tá 3235, tá com 177, é boa. Campinas. Via Pai Tio no Índia, ponto de espera, chamando Antônio, na noite de sua 95, 8 metros, 1093, um bom voo. Ponto de espera, 1295, 9093, 235. Salvador, uma boa tarde, está 3145, informação Papá, autorização Galeão. 3145, formação Papai em curso, prepara a saída da aeroporto. Aguarda. Boa tarde, gol no 869. Tarde, gol no 869, acione a identificação, chegada bom, se desça para 4 mil pés com ajuste padrão. 4 mil com ajuste padrão, chegada bom, para o GPS da 190. Eu acho que a Mike que aguarda distância para seguir com o táxi. Aguarda, né? O 06, reporte solo controlado, 120 graus, 049. Fica atenção ao helicóptero acionado aí no parte 4. Ciente, só visual, não vai interferir com o mesmo, já na força final do Grego, a Guardião 06. Siga a Eco Delta Fox. É que forma em Paris, prepare ingressar no corredor interlado do Eco Delta Fox. Azul 2718 está autorizado ao final do RNAV, desça para 2500 pés. O ajuste no 013, informe estabilizado na final. Direita na saída da Eoleda Irume, após Irume, conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5456, controle 1, 2F, 8. Da 3145, autorizado, Calião, nível 360, e a rota do plano. Decola 10, curva direita, saída da Eoleda Irume. 5456, transponder 208, controle. 3145, atendimento correto, é a parte pronta para o pushback acionamento. Copia. Guarulhos autorizado 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Eoleda Monte. Lopes 1-0 em primeira no dia após Tabaté e conforme rota. Transponder 5453, controle 1-2-0, décima 8. Autoridade 360, Guarulhos, e após 1-0, Tabaté, da Eoleda Monte, no primeiro dia. O nono meia nove, protegimento correto, confirme a rota, confere com a rota que você tem. Confere. Sim, o nono meia nove, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento no gate 01. Six 6314, contact now at 6 center, frequency 126, decimal 85, equalable 125, decimal 45. 12685, 12545, Ocean 6314, still. Six Prossiga, Papa Tango Eco, Delta Fox. Como tem a Pro de Paripe, aguarde a Eco, Delta Fox. Temos um tráfego em breve, 190 à sua direita, que irá interceptar na final. Autorizado, descida para 503, ótica Mike Delta, aguarde transferência de comunicações. Autorizado, direto Leda. Direto Leda, 360-3835. Delta Fox, autorizado a presente, a Pro da FEASA. Já presente, a Zé Delta Fox. O 27-18, completa a final do RNAV, que chama a Torre Salvador, 118-95. 2-9-5, Delta Gambó. Sou 1869, após Pelô, desça para 2500-10, está autorizado a final do RNAV, o ajuste padrão. 9 milhas da cabeceira 1-0. Azul 27-18, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 05 nós. Felipe, pouso para 27-9. Pesado desvio pela direita, estão 38 ou 35. Botão 3145 para o táxi, 144 bordo, 3 horas e 50, alterna Campinas. Taxi TV, a parte 1 no Índia, ponto de paragem, chama Torre 1 no Noite, Lisboa 95, altimetro 1-0, no 3, Volvo. T13, parte 1 no Índia, ponto de espera, 95, chama Torre, está 3145, uma bota. O Delta Fox chama agora a Torre Salvador 118-95, e tá bom, posto. Chama a Torre 118-95, Delta Fox. Torre Salvador, Papatango, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox autorizado, final do ano 7, aguardando a autorização de pouso. Sim, Eco Delta Fox. Na Pro de Leda, só 3835. Então, 3835. Gente do Eco Delta Fox. Bela aeronave, foi muito tempo ela. Fugiu? Bela aeronave, bela aeronave. Eco Delta Fox, tá visual com Embraer, na final do ano zero? Afirmativo. Gente, pra sair com o número 2, então. Na era de Brasília, Eco Delta Fox.